Melodic Cast. O seu encontro semanal com o melhor do AOR, Hard Rock, Heavy Metal, Classic Rock, Sleazy Rock, Melodic Rock, Hard and Rap. Galera, estamos começando mais um Melodicast, o nosso podcast do grupo do Facebook, AOR Hard Busters. Tá com a gente aí o senhor Juliano Malon. Fala, Jubá. Saudações caríssimas e caríssimos. Bem-vindos a mais um episódio do nojento Melodicast. Estamos também com o pombo sujo, Serjão. Fala, Serjão. Infelizmente, ainda de luto devido à perda do eterno Jimmy James. Mas boa noite a todos. Também estamos com a pombinha Elaine. Fala, dona Alain. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Beijo pro ECAD. É, gente, essa semana tivemos uma notícia muito triste aí, né? O falecimento da lenda do AOR aí, Jim Jameson. Muito triste a nota. Diz que o filho dele encontrou ele no apartamento, correto? É o que se sabe. É, o Jim Jameson, quem acompanhou, o Juba assistiu até mais shows do que eu. Mas como eu sou muito fã do Survival, minha banda favorita, você sempre via até, inclusive, nos DVDs do Survival Live que eles gravaram no Japão. Jim Jameson sempre foi um cara muito boêmio, sempre foi fumante, entendeu? Gostava de tomar uns negocinho, entendeu? Falo tomar negocinho. Carinha de comer, ó. É, tinha um álcoolzinho devagarzinho. Então, pô, isso aí é levado a, sei lá, 40 anos de carreira. Quantos anos ele tava? Não, era 63. Tão... 63 anos. É, ele tá tranquilo, né? Então você imagina como é que tá o encanamento do David Coverdale e do Ozzy. Verdade. Isso é relativo, né, cara? O David Coverdale nos anos 80 era patrocinado pela Marlboro. Você imagina o que esse cara fumava. Hollywood! O sucesso! Gente, uau! Mas foi uma perda porque ninguém esperava. O Survival tava com a formação dos dois vocalistas, fazendo um turnê adoidado. A gente tava esperando um novo álbum aí pela frente. E ele é um cara muito ativo, sabe? Se você for acompanhar, ele tava com o Survival, era disco solo, juntava, gravava projetos com outros músicos. Ele era um vocalista que tava muito produtivo. E foi uma perda. É, vai sair álbum novo aí com o Jimmy Jameson cantando, não vai? O Radioactive? O próximo álbum do Radioactive, que sai agora em 2015, em janeiro pelo menos, traz, é tipo The Walking Dead, né? Porque tem Jimmy Jameson e Ferdy Fredrickson. Gente, é um Mortcast. Mortcast. Vai ter Bob Kimball, Jeff Ferris, Dan Reed, Robin Beck. Por enquanto, só esses nomes anunciados, mas tem mais gente pra ser anunciada. Além desses nomes, ele revelou que tem músicas compostas com Jeff Ferris, Gene Peterick, Ricky Devlin e Bob Kimball. É, pra não ficar muito extensivo, a gente já debateu sobre isso, a gente vai fazer um especial sobre Jim Jameson. Confere, produção? Confere. E vamos comentar desde a carreira dele, passando pelo Cobra, Target, até chegar ao Survival e as últimas turnês. As outras novidades é que cobriram agora o tecladista da Dream Band, que tá montando com o Jim Castronovo, Jack Blades e o Doug Aldridge. Adivinha quem é o tecladista? Não, pera aí. Tá de zoeira. Não. Frank Aguiar. É ele mesmo, o tecladista. Não, é o Frank Aguiar, não. O arroz de festa? Arroz de festa. Ah, é verdade. Era o arrozão. Então a aposta, o bolão do tecladista deu certo. O arroz de festa, confere. Legal, então vamos ver aí se esse Dream Team vai vingar, né? Sobre os álbuns que a gente vai falar daqui a pouco, eu vou fazer uns elogios pra esse cara. E o cara tá me surpreendendo, viu? Quem? O Del Vecchio. Party Rise. Party Rise, parbolizado. O cara tá me surpreendendo, viu? É, o Aquiles Pristo arrumou uma banda conhecida. Agora ele foi selecionado pra tocar no Primal Fear. Que não é por nada tipo... não, hein? O primeiro álbum do Primal Fear, Justiça Seja Feita, é muito bom. Eu tenho ele. Eu também tenho, muito bom. Eu só tenho esse. É, legalzinho. Exatamente, legalzinho. Eu só tenho esse. Olha, Hélio, mas melhor. Eu vou ser bem sincero. Pra mim, o Primal Fear, pô, eu vou ser censurado. Eu gosto de heavy metal, eu gosto de power metal, mas eu acho que o Primal Fear é a banda dos excluídos. É a banda que, se ninguém lhe quer, você vai pro Primal Fear. Era o Terrana, não era? Não, era não, o Hans Black. Hans Black era o batera. Também era desconhecido. Mas tem o Sinner lá que tá... Tem o Pete Sinner que ninguém quer tocar eu com ele. Eu falei Sinner, eu falei Sinner. Por que que ninguém quer tocar com ele? Não, porque ele tem... Eu acho que o Matt Sinner, ele era... Talvez o Juba saiba mais do que eu. Ele era um cara proprietário, um dos acionistas da Nuclear Blast. E era... A grande gravadora por trás do Primal Fear. E ele tinha umas bandas feias. O Sinner é uma coisa tenebrosa, bicho. A carreira solo dele. E por trás do Potter também, não se esqueça. É, e tinha 4 mil discos solos dessa porcaria desse Sinner. E ele não toca porra nenhuma no baixo. Ah, ele é um showman. Eu gosto dele. Ele é showman. E produtor, né? Exato, é. E ele monta as Dream Band que ele toca, velho. Você tá entendendo? Então é um negócio meio psicopata, assim, sacou? Mas, a gente tá perdendo muito tempo falando pro irmão. E era só pra ser uma piada mesmo, mas... E falar em gravadora, o Helen Skerin fez um esquema tipo Kickstarter e pagou o álbum em 3 dias. Quem tem base de fã ativa, faz assim. Quem é vocês competente e unido, faz assim. É. Quem tem tempo, todos eles, todos os tipos de tempo, faz assim. Vocês chegaram a ver como é que eram os planos das assinaturas? Não, cara, eu nem dei atenção, na verdade. Tava... nem dei. Eu achei bem interessante, só que pra sair o nome no CD, carinho já, hein? O importante é que os caras atingiram a cota e vem álbum novo aí. Pra mim é o que mais vale. É $110. Ah, não. Mas eu fiquei de mão coçando com a camiseta. Ah, é. Camiseta é difícil achar, né? Camiseta. R$79, 79 conto. Camiseta logo traz aí, se eles vierem pro Brasil. R$79 ou $79? R$79, $38. Frete incluso? Acho que não. Tá só R$19 aproximadamente, mas se paga o CD e a camiseta, pô, vale a pena. Vale. E ganha duas palhetas. É, mas se os caras vierem... pro Brasil, o camiseta faz a réplica pra nós tudo. Eu só quero ver a qualidade dessa gravação. Essa ideia é fantástica, entendeu? Porque mostra que realmente os fãs podem ajudar as bandas a lançarem material, no caso de discos novos, músicas novas, não importa o formato. Mas como eu falo, às vezes os caras pegam assim nesse Kickstarter, bota o projeto, não, a gente precisa de 300 mil pra gravar um álbum. Vai na porra de um computador, mete um protozinho básico aí e grava a porra toda lá dentro de uma cozinha, entendeu? Não, mas o Ernest Keren já gravou álbum de qualidade ruim em áudio. Eu nunca ouvi. Nem os do Blubber, que são as músicas. Não, a música pode ser ruim, mas a qualidade do álbum. E em defesa da estratégia, lembrem que o Rockville do FM foi gravado deste jeito. Aí, ó. Igualzinho, os caras falaram, precisamos do Dindim, a moçada apagou e os caras lançaram o álbum. Oh, que legal. Eu não acredito que venha qualidade ruim de áudio, não. Aí outra, é uma baita estratégia de marketing. Oh, tremenda, espetacular. Os fãs ficam esperando, né? Porque é uma. Parece que o fã participa da obra. Uhum. Mas não deixa participar muito, não, né? Não deixa muito. Porque senão interfere demais. Pagando a empreitada, tá bom, já. É. E o Def Leppard pode vir pro Brasil, hein? São as mais animadoras notícias. Também acho que essa semana essa notícia foi o que me levantou, viu? Pode pôr o grito aí pra mim que eu tô histérica com isso. Ele vai vir com o Kiss ou só o Def Leppard? Com o Kiss. Ah, sem Kiss, vem só o Defão. Não aguento mais Kiss cover, Kiss beijo, tudo. Ah, não. Na verdade, quem falou a respeito foi o Gene Simmons. Exatamente. Então o Kiss vem a tiracola. Droga. Mas aí o negócio aí é fazer como o nosso amigo o Dr. André fez, né, nos Estados Unidos. Você vê o Def Leppard, quando acabar o show, vai pro bar beber. Não é? Né? Sem problema. Vamos pro bar beber, tomar umas lá e pronto. Ah, o Kiss é grande demais pra fazer um pouco caso desse, né, galera? Não, claro. Ah, não é, mas já deu, já encheu. E sim. Agora, os últimos trabalhos do Kiss não são ruins, mas a banda já tá há muito tempo, sabe? A banda cover é de luxo, velho. Pois é, daí não, daí eu prefiro ver o Def Leppard, né, mano? Olha. Mas tem muita gente que ainda não viu um show do Kiss. Tem. Pois é. E a produção é muito foda, Tem gente que já assistiu 200 vezes e vai ver de novo. É. Não tem problema, tem pra todo mundo. Eu, pessoalmente, terminaria o show do Def Leppard e ia pro bar. Ficaria, né, pra ver o Kiss mesmo ao contragosto. Porque assim, gente, o Sérgio toca aqui. Mas assim, quem vive na live, né, cantando, tocando, vai ficar. Tá de saco cheio, não aguenta mais essas músicas. Eu sou fã e também tô de saco cheio. Até mesmo porque esse Kiss atual não representa muita coisa. É, eu sou fã de Kiss mesmo, mas eu não aguento mais, sério. Ele não te representa? Não, a questão é o seguinte, eles têm um baterista fantástico, o Eric Singer, que durante a turnê do Revenge de 92 sentava a mão. E a gente queria ver isso. Agora eles botam o Eric Singer, pensado que ele tem que copiar isso. E ele simplificando suas batidas pra soar parecido com o Peter Criss, aí pra mim não dá. Cara. Ah, não, é exatamente. É, se jogou no lixo, é verdade. O Tommy Tyer também tem que imitar isso aí. Mas o Tommy Tyer não tinha nome, cara. Ele vem do Black and Blue, também não tinha nome. Eric Singer veio do Black Sabbath, Alice Cooper, porra. Cara, entendeu? É fantástico. Sacou? Então, e ele já veio mostrar. E ele conseguiu. Tommy Tyer entrou pra essa cover do Ace. Pronto. Tá, agora, minha pergunta é a seguinte. Será que o Singer fez essa papagaiada toda com a técnica dele porque ele quis ou porque quiseram? Não. Ó, trocadalho. Tem muito quis, não, né? Não foi ele que quis, não. Isso aí foi o próprio... O Eric Singer tava gravando os discos do Avanteza, cara. Pra você ter ideia. Não é porque ele tá limitado tecnicamente, entendeu? O caso dele foi justamente pra aparecer com o Kiss que tava na reunião, entendeu? Sim, mas pra mim isso cheira muito mais como o dedo do Gene Simmons do que como o próprio Avanteza. Não tenha dúvida, Júlio. Não tenha dúvida. Aí, é o homem. Cara, você vai botar a bateria parecida. No início a bateria arrumava. Ele tocava com dois bumbos. Agora que ele tá tocando com dois bumbos. Depois que lançou mais dois álbuns com ele. Entendeu? Mas antes a arrumação da bateria, o tipo da bateria, maquiar, tudo. Vamos falar então dos reviews da semana? Vamos lá. Escolhemos três álbuns legais, hein? Que o pessoal parece que não deu muita atenção. Vamos começar pelo primeiro aí, a banda californiana que manja muito do quesito hard rock é o Night Ranger com High Road. Eles lançaram o acústico do ano passado, né? É, 24 Strings and a Drummer, né? O nome do álbum. É maravilhoso. DVD espetacular, viu? Verdade. Tá na mesma pegada, né? Night Ranger, muito bom, hein? Night Ranger, pra mim, esses últimos anos tem sido aquele mais do mesmo que satisfaz. É, eu ia falar isso. Nunca. Eles não variam muito, fazem aquilo que vem fazendo, mas fazem com qualidade, os discos são impecáveis, as músicas são bacanas. Então você compra o álbum deles, se você não espera assim nenhuma surpresa, você vai na quase certeza que você vai curtir praticamente o trabalho todo. Pra mim tá ótimo, continue assim, tá valendo. É, pra mim também, eu acho que a cozinha é boa, sabe o que tá fazendo, as contribuições são de classe, esse High Road é divertido, elaborado, cativante. E eu acho até que, por ter acorde básico, ele soa até enérgico, a produção também super boa, e apesar deles soarem como um rock retrô, eu acho que em termos de produção, eles souberam aproveitar muito bem a tecnologia de hoje, assim, parabéns. Nossa, pra produção cristalina. É, em termos de qualidade do álbum, é, como o Juba falou, é mais um álbum com selo de qualidade do Night Ranger. Só um detalhe é, quem quiser acompanhar o novo guitarrista do Whitesnake, entendeu? Ver se ele toca ou não. É o último trabalho dele. Entendeu? E pros bateristas iniciantes, que pegam o Mike Mangini, Mike Pompoy e idolatram, vão escutar um pouco do Kelly Keegi, pra você ver o que é um baterista, vocalista e principal músico. É. Entendeu? Você vê a definição de músico. É um baterista que toca com vassourinha no acústico, ele canta pra caralho, entendeu? Como baterista, é um cara fora de série. Totais. Tem destaques aí, galera? Ah, pra mim, I'm Coming Home, Don't Live Here Anymore e Rolling On. Eu não destaco nenhuma música. Eu acho o disco, o tracklist bastante coeso. Pra mim, tanto faz. Vai do começo ao fim numa boa. Muito bacana. É, também não tem nenhum clássico. É um bom álbum. As músicas são boas, mas não esperem um Sister Christian, um Don't Tell Me You Love Me, nada disso. É um bom álbum. É, eu gostei. Um disco legal. Gostei bastante da Knock Knock Never Stop, gostei bastante da X Generation e da Saint Bartholomew, sensacional. Bom, vamos pro próximo álbum então. Saiu também no comecinho do ano, né, o House of Lords, Precious Metal. Saiu dia 21 de fevereiro, exatamente. É, o nome do álbum pode assustar aí, o pessoal achar que é... E é uma balada. Tá bem no estilo House of Lords mesmo. Tá bem legalzinho. E o James Christian arrebentando nos vocais. Ótimo álbum. Ótimo álbum. Apesar de ter uma ou outra canção com um pouquinho mais de peso. É, mais hair metal ali, né? É, mas eu achei que ficou muito bacana. Eles souberam incluir a dose correta de peso. As alterações foram feitas de maneira discreta, nada muito agressivo. Foi bem equilibrado essa questão de quantas músicas vão ser mais pesadas. Eu acho que, se não me engano, são umas 4 só. Ficaram muito bem casados com o resto do álbum. É House of Lords, né? É alta qualidade, músicas bacanas. Já falaram de James Christian cantando horrores. Baita banda, belíssimo álbum. Se você não tem, vá morder sua mãe na bunda. Compre esse troço, baixa, espetacular. Jimmy Bell também mandando muito bem. Mandando muito bem. DJ Zampa também arrebentando a bateria. É, faz um tempo já que essa formação. Coisa, graças a Deus, mais um álbum do House of Lords. Acompanhem os shows, comprem os discos. Aproveitem, porque. Ele tá cada vez mais magrelo. É, infelizmente, entendeu? Mas vamos torcer que tudo de bom aconteça, que o James Christian seja um caso à parte aí, tenha uma vida longa, que ele merece, um cara competente. Só a única dúvida que eu tenho é por que morder a bunda da mãe, Juba? Eu não entendi essa parte. Eu tinha coisa pior pra falar, Sérgio, mas eu preferi... Encoxar a mãe na tanque. É, não tem várias, né? Eu preferi ficar com essa. A gente tá falando de House of Lords e o Sérgio já resgatando o Mortgast, né? Fazendo bolão pra matar não, o Christian. Explica-se, não. Vale a pena lembrar que nessa semana o James Christian anunciou que o novo álbum da House of Lords já está sendo trabalhado. Né? Não existe um nome para o álbum ainda, mas as primeiras canções já estão prontas. 7 escritas. Então está caminhando. O álbum sai provavelmente até março de 2015, e foi nessa declaração dele falando sobre o novo álbum que ele disse que a banda fará uma turnê na Europa e nos Estados Unidos, e que já vieram ofertas para shows no Japão, na Grécia e no Brasil. Aí sim. Aí sim. É, e vocês que são fãs, as músicas que não prestarem do novo do House of Lords, podem ficar tranquilos que vai sair no disco da Robin Beck. Sem sombra de dúvidas, é a mesma formação, é a mesma galera, entendeu? Todos os B-sides saem no mesmo ano. É a mesma banda, exatamente. Tanto que a Robin Beck, ela é backing vocalist do House of Lords. Agora outra coisa, Robin Beck não é apenas a backing vocal do House of Lords. Confere, Juba. Confere. Ela é backing vocalist e groupie da banda, já que dorme com o James Christian. Bom, destaques aí do House of Lords? Olha, destaques do House of Lords. Gostei muito de Live Every Day like It's the Last. Precious Metal, linda. Swimming with the Sharks, Enemy Mine, Action, Turn Back the Tide. E You Might Just Save My Life também fecha o álbum de maneira espetacular. Ah, eu também, ó. Epic, Live Every Day Like It's the Last, Permission to Die, Swimming with the Sharks, Action, You Might Just Save My Life. É, esses títulos me dão medo, rapaz. Pra me lembrar do Ferry Frederiksen, que começou com essa, Last Battle of My War, Epic, The Journey, e ele já começa nesse bate-papo. O destaque, ele ainda tá vivo, graças a Deus. Esse é meu destaque. Verdade. Não, tu concordo com o Sérgio. Tem uma das músicas aí que pra mim tá top 10 do ano, I'm Breaking Free. É muito anos 80, é matadora. Não, disco e aí o Might Just Save My Life também é Kiss na veia. E você percebe muito os vocais da Robin Beck nessa música, no refrão. A mulher tem que aparecer, top, né, gente? Aguela. E pro próximo álbum aí, o último da nossa resenha, é o Three Lions. Oh, álbum. Beleza. Pera, como é que é? Faz de novo. Que coisa ridícula. O que foi essa voz aí? Tem passarinho na capa? Não tem, cara, mas tem 3 leões, porra. Tem uma montanha. Tem uma montanha. A gente imagina que tem um ninho de passarinho em algum lugar naquela montanha. Exato. Deve ter. Outro petardo que saiu aí, gente. Vinnie Burns. Porra, espetacular esse álbum. Muito, muito bacana. Muito bacana. E o Nigel Bailey cantando horrores. Não só cantando horrores, o cara surgiu das trevas, agora tá gravando um álbum próprio, segundo palavras dele, totalmente ao R. Ó. Vem pra arrebentar, ele vai fazer um show promocional agora na Inglaterra. Ele postou no Facebook dele que faltavam 2 ingressos só pra dar a lotação da casa. Maravilha, sold out quase. Então, porra, vai ser, vem coisa boa aí, hein? O cara canta demais. Verdade. Muito bom. Na linha AOR, né? Tem alguma coisa que lembra Foreigner, Tem uma música ali que eu acho que parecia até que o Jimmy Jameson tava ali cantando. Tem aquela Trouble in a Red Dress. Poxa, o começo ali é Heart Love do Harry Scarry, meu. Na boa. Foi a música promocional, né? Mas eu não... Sabe que essa música não me pegou muito. Também não. Não, também não. Tô passei. Eu gosto daquela Twisted Soul. Porra, eu... Ótimo. Olha, eu recomendo Hold Me Down, Winter Sun, Just a Man of Divine, Holy Water, Two Hearts Beat As One, é linda, Made for One Another, Don't Let Me Fall, nas duas versões, e Hellfire Highway. Ardeira essa aí. Até a Kathmandu eu gostei pra caramba também, achei lindo o começo. Agora, a Twisted Soul, assim, tem um quesinho de Foreigner ali, da Coez Eyes também. Eu fico pegando só os baixos. A Holy Water tem um riff matador. Verdade. Não, o álbum é muito bacana, gente. Muito bacana. Puta vibe essa música, é demais. De novo, pra quem não tem, não baixou, não comprou, gente, investimento certo, hein? Vale muito a pena. É, foram três álbuns aí que passaram meio, vamos dizer assim, não despercebidos, mas não teve uma repercussão, né? Às vezes também a época, né, meio comediano. É. Pelo menos o do House of Lords, né? Mas eu concordo, é um álbum que passou meio batido... Mas que vale muito a pena, gente. Muito, muito a pena. Eu já ouvi que as coisas são meio... Parece uma versão diluída de Daddy Tem. Vá procurar uma escova pra coçar as costas. Não, Tri é massa. Free Lions é legal. Vamos escutar. Legal. Bom, galera, vamos finalizando aí então o Melodcast. Muito obrigado pela colaboração, meus amigos. E até a próxima semana. Um abraço. Falou, Juba. Até a próxima, moçada. Boa semana pra todos. Falou, Sérgio. Boa noite a todos. Tenha uma excelente semana. E mais uma vez, mandar meu zero pêsames pra família e pra todos os fãs do Eterno Deep James. Oh, beleza. Eles estão ouvindo. Fica tranquilo. Boa noite a todos. E boa noite a André, ao Greg e ao Edu. Gostei muito da reunião. Eu conheci muita coisa bacana lá. Beijo a todos. Tchau, tchau. Passar bem. Abraço por trás. Listo, sou seu fã. Sai fora.